Um novo tempo. Nova mentalidade. A Rádio Nova Educadora, Crateús. Um ouvinte em primeiro lugar. Comunicando na Rádio Educadora de Crateús. Vieirão do Povão. Cabra namorador, cuidar com a mulher. E a mulher descobrir que tu tem outra mulher, vai dar um mal de gato e não fica na de pé. Cabra namorador, cuidar com a mulher. E a mulher descobrir que tu tem outra mulher. Café com Vieirão. Apresentação, Vieirão do Povão. Eita, meu compadre, hey, como é que tá as coisas? Olha a hora, Brasil, falta 12 minutinhos para as 5 horas. Olha quem tá com a gente, meu amigo Zé Maria da Zarara. Muito obrigado, Edivaldo Lima, São Paulo. Abraçado na Lúcia Barbosa do Carneiro. Meu amigo Gilberto, tudo bem? É, Gabrielzinho, prepara aí. Daqui a pouquinho o Vicente Neto. Eu, pessoal, antes da gente Raimundo, então vamos ouvir. Oferecimento, Doces Limoeiro. Pense numa qualidade. Arrebentado. Já me botou, desapareceu na estrada. Minha alma gritando desesperada, acenando, me pedindo pra ficar. Só não entendo, assim eu fiz de tanto amor no nosso peito. E de repente vai embora desse jeito, sem ter data certa pra você voltar. Só não entendo, assim existe tanto amor no nosso peito. E de repente vai embora desse jeito, sem ter data certa pra você voltar. Quando a gente ama, em troca sempre é que se ganha. Mas nessa vida quem não bate a panha, esse amor só tende a crescer. Tem dó de mim, amor, me tira dessa solidão. E eu falo pro meu coração, que todo dia ele pergunta por você. A maior variedade é Casagostinho, Casagostinho. Preço baixo de verdade é Casagostinho. O melhor atendimento é Casagostinho, Casagostinho. O mais completo sentimento é Casagostinho. Casagostinho, onde você encontra tudo em chocolates, balas, pirulitos, xilitos, material escolar, perfumaria, embalagens plásticas, bebidas e cereais, arroz, açúcar, produtos de limpeza, além de uma infinidade que você só encontra lá. A Casagostinho é o melhor comércio de balas e bombons da região. São 27 anos com o melhor preço e atendimento. Casagostinho, Matriz, Rua Coronel Totó 1240. Filial, Rua Doutor Moreira da Rocha, 716. Ambas no centro de Crateús. Fone 3691-1318. Ou 3691-2206. Claro, 994-32-3667. Sim, 99954-4660. Não confunda, a Casa Agostinho com o vizinho. Quem garante o nosso amigo Agostinho? Um novo tempo. Nova mentalidade. A Rádio Nova Educadora, Crateús. Um ouvinte em primeiro lugar. Comunicando na Rádio Educadora de Crateús. Vieirão do Povão.